mendigo deitado no passeio da rodoviária de Belo Horizonte, em meia fezes e a urina. O moleque que vaga na madrugada louca do centro, com saco de cola enterrado na cara, o pé na Avenida Afonso Pena. O presidiário que sente o cheiro da morte no ar, atrás dos paredões de pedra, na hora da rebelião. Calibre 12. Diretamente de Minas Gerais, calibre 12, o som clandestino. Detonando os alto-falantes de 15, arrebentando as caixas, pondo fogo nas toca-disco. Pavilhão, xadá, os dois chapa de aço, acelerando no som. Eu saio de dia, chego de madrugada, cabulosa é a noite, cheia de parada. Vagabunda de quebrada, na manhã na espera, os malucos fissurar, esperando aquela entrada, bandidagem que nada. Rolar à disposição, outros correndo atrás de uma regeneração. Observe, falo pouco, não gosto de julgar. Lá o dia de amanhã, bate coisa vai rolar, mas só mudam-se nomes, rostos e caras, e permanece a sentença sempre embaçada. Desperdício de vidas que muito cedo se envolve na escravidão do cachimbo. Roleta do oitão, a verdadeira malandragem louca é tá numa melhor. Tira o dedo do cão e a cara do pó, porque o maluco de fé tem que saber o que quer. Se os azia, a caxanga não se mantém de pé, porque se atrasa o lado, cai no desespero. Tá na mão dos PM, é complicado, parceiro. É complicado, parceiro. E diz aí então, poder tá na calçada, ver a molecada brincada, um rolê conversar, pra poder animar. Andar descalço nas ruas, jogando futebol, de calção bem à vontade, pra mim tá normal. Deitar no escuro do quarto, ouvi a chuva cair, com a batida do sample começo a me confundir. Mas na real eu acordo, ainda estou aqui, na trajetória da rua, é meu caminho enfim. E falta uma meia hora pra eu colar na quebrada e lá levar um argumento com meus camaradas. Jay-Z, Sumô, Gurizão, Russão, então uma pá de louco de disposição. E não esqueço dos instantes dos irmãos lá na quebra. Salve, salve morada, vamos viver sem guerra. Sol já nasce no céu, sol não quer me roubar. Os camarada muito louco, sai dedê todo bar. Os tipo estranho na leva, traficando a ideia. Infelizmente assim, sempre a mesma merda. Mas cada louco uma cabeça, uma sentença, uma história. Se fuder tem aí, todo lugar, toda hora. Eu vou seguindo ligeiro, sempre esperto na mira. Pavilhão maluco, bota firme da rima. As luzes já se acenderam, o mundo acorda se. Tem uma barca camuflada me filmando o tempo inteiro. Suspeita, pode ser dever porra nenhuma. Baculejo nos bolsos, eu uma pá de pergunta. De onde vem pra onde vai, cadê o bagulho ladrão? Não subestime PM, aqui no tempo cê não. Com mano anda de cara, com a mente armada. A ideia é ligeira, minha atitude te cala. E até no inferno, eu ando de cabeça erguida. Eu tenho fé em Deus, só palavra nos rios. Cada beco quebrado, escuridão da esquina. Onde os maninhos sacaram, só de carreirinha. Carreirinha, e diz aí então. Envelhecidas, pichação antiga dos caras do morro que já não fazem mais rima, já não toma de pé. Sabe bem como é na bandidagem, então a violência, meu irmão, dispensa a apresentação.